exalte, exalte a Ele, não passará. Tudo pode passar, Deus. Tudo pode mudar, Deus. Mas nossa aliança é eterna, é verdadeira. Exalte a Ele. Santo, Santo, Santo, Deus te chama, Deus nos chama para um relacionamento com Ele, Dele. Deus te chama pra mais perto. Deus te chama para a sala do trono. Deus te chama pra mais perto dele. Oh, eu não quero andar na superfície de um relacionamento. Eu não quero ser apenas um crente religioso. Eu não quero seguir apenas dogmas. Eu não quero viver sobre leis. Mas eu quero ouvir tua voz, Deus. Eu quero me assentar contigo. Eu quero estar contigo todo dia. Esse é o teu desejo, igreja. Quero ouvir tua voz, sentir teu toque, Deus, Deus, Deus, Deus. Um altar, um altar pra Ele, um altar pra Ele. Eu me deito nesse altar, Deus. Eu me prostro em tua presença, Deus. Eu digo a ti, não quero mais viver na superfície, na leveza. Escute o que eu te digo, é profundo. O que Deus tem é intenso. O que Deus tem é um relacionamento vivo. É um relacionamento profundo. Escute o que eu te digo, mas olhe para os seus pés e diga: Deus, eu quero contigo andar, contigo andar, contigo andar. Diga a Ele: eu quero contigo andar, contigo andar. É profundo, é sofrido, é um sacrifício. Aliança é sacrifício, aliança é compromisso, aliança é um pacto, é uma entrega com Deus vivo. Talvez por isso que essa aliança é com Deus vivo. que você tem tido medo de se aliançar com Ele. Você tem tido medo de dizer: Deus, eu quero tudo. Eu quero te conhecer como ninguém na face da terra conheceu. Eu quero me firmar dentro dessa aliança. Deus não está te chamando para uma paquera. Deus não está te chamando para um namoro, nem mesmo para um noivado. Deus chama a sua igreja nesses dias para ter uma aliança inquebrável com Ele, onde ela olha as propostas que esse mundo pode oferecer, onde Ele olha para tudo, a igreja olha para tudo que esse mundo pode dar, e ela olha para tudo que acontece à sua volta, e todos os seus sonhos materiais, todos os seus sonhos familiares, todos os seus sonhos sentimentais, não se compara ao desejo de dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, eu não quero ficar nessa terra, eu quero subir, eu quero ceiar contigo, eu quero comer contigo. Se esse é o teu desejo, levanta a tua mão para os céus e ergue a tua voz e firme essa aliança, firme nessa aliança. Que tudo, cante isso comigo. Te quero mais que tudo. Cante, cante. Te quero mais que tudo. Te quero mais que tudo. Mais que a sua vida. Você quer? Diga. Te quero mais que tudo. Diga pra Jesus, diga. Mais que o seu sonho, você o deseja. Te quero mais que tudo. Mais que tudo, te quero mais que tudo. Mais que um casamento, diga, te quero mais. Mais do que uma promoção no trabalho, te quero mais. Mais do que um salário gordo para encher a tua conta bancária. Mais do que um carro que você vê na rua. Mais do que uma casa que você vê no alto de uma montanha. Mais do que qualquer sonho, te quero mais. Diga aí. Te quero mais que tudo, cante igreja. Te quero mais que tudo. Olha a aliança sendo feita com você. Olha a aliança sendo feita. Declara: eu te quero mais. Te quero mais que tudo. Cante. Te quero mais que tudo. Cante aí. Te quero mais que tudo. Sobre tudo, Deus, cante. Te quero mais. Mais que tudo, cante igreja, quero ouvir. Ah, Deus. Você está no altar, diga para Ele: te quero mais, te quero mais que tudo. Te quero mais que tudo. Te quero mais que tudo. Cante mais, diga a Ele. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja que não jejua e ora por causa de uma conquista financeira? Onde está essa igreja que não fica orando de campanha em campanha buscando satisfação própria? Mas essa igreja que anda pelas ruas e diz: Jesus está voltando. essa igreja que vai sair nos quatro cantos da terra e dizer: eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com Deus e eu tenho que te falar essa notícia. Onde está essa igreja que olha para esse mundo e diz: Deus, não quero viver nenhum dia mais, eu quero é o Senhor mais que a minha própria vida, os meus sonhos, os meus desejos. Te quero mais que tudo. Cante mais. Te quero mais que tudo. Fale para Ele. Essa é a aliança. Porque Deus não quer mais nada, Ele quer você. Deus não se importa mais nada senão com você. Ele tem preparado morada no céu para você. Ele tem preparado um lugar à mesa para você. Esse é sinal de aliança, esse é pacto, é compromisso. Levanta a tua mão e canta bem alto. Te quero mais que tudo. Vamos, banda. Bora, bora, vai, vai. Te quero mais.